sertaneja. Hoje apresentado com esse amigo de vocês, o Wagner, porque o nosso amigo, o Faixa Branca, não encontra em nosso estúdio. Aquele abraço a todos vocês que estão sintonizando a Rádio Pop e tal. Esperamos que vocês tenham iniciado aí uma boa semana. Desejo muita paz, amor e carinho para todos os ouvintes da Rádio Pop e tal. Aqui da City e também das fazendas. E também para os moradores aí de Cusinha, Botânia, Catobazinho, de Morada Nova. Também Fátima. Essa gente boa aí que está sintonizando a Rádio Pop e tal. E nós queremos mandar um alô também lá para a Rua de Pop e tal. Alô, Ed. Aquele abraço para você, rapaz. Estamos apresentando Manhã Sertaneja, oferecendo de Armazém Brás, onde você compra um grande e variado estoque em cereais, dos grandes calçados para homens, senhoras e crianças, remédios veterinários também, atenção fazendeiros e fazendeiras. Remédios veterinários você encontra no Armazém Brás. Armazém Brás, agindo de vídeo também, bebidas, cigarros, também iogurte para toda a garotada. Armazém Brás, na Praça Ministro Maurício de Compras, direção de Manuel Brás. Nós vamos ouvir mais uma música pela Palmital. Nós vamos ouvir com Silveira e Silveirinha, Sereia do Paranaíba. Vamos ouvir então pela Palmital, Sereia do Paranaíba.